20. Mantendo 1.500 pés, reporte Paripe. Alema, tem pista no zero. Alema, tem zero. 02733, mantém condições visuais, ingresso no corredor caixa prego, reporte ponto para descida. Região de descida. Paulo Salvador, mais um gol. Confirma, aeronave chamou o som. O Lima Zulugol, então, tá no pátio 3, solicita táxi para a hangada Aerisa. Gente, o Lima Zulugol, autorizado o acionamento, aguarda para o táxi até o pátio 4. Correção até Aerisa, tá? O Juliette Zulugol. O Lima Zulugol está acionado, vamos por um pronto, pronto, o táxi. Filma somente a matrícula? Papatango, Lima Zulugol, acionado para o táxi. Gente, visual com a aeronave da Oxané, taxiando pelo Pat 3. Afirmativa. Ingresso à retaguarda da aeronave, taxia via pátio, taxiway Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento na frequência da torre 1118, decimal 612. Afirmativa. Vai proceder aqui visual com a Oxané. Lima, Mike, Quebec, reporta para o cruzamento. Controle, boa tarde, é o Azul 4065. Azul 4065, contato radar 0360, segue Dael, liga bridge. Posso voar, Dael, está presente? Azul 4065, está autorizado, voar, Dael. Obrigado, voar, Dael. Boa tarde, está feito. 4065, 3154, chegada Mari, desça para 1110. 1110, está feito. Pode voar direto, tá? 4354, mantenha a chegada. Nova Alfa, tem condições mais de 500 pés, reporte Paripe. Bom, 1333 para o táxi, o PAB de 1979, alternativa é... Galeão, com 4 horas e 10 minutos, autonomia. Autorizado o táxi, vem de Alfa no ponto de espera, torre 1118, decimal 612, que é legal no 016. E Alfa, 1812, ponto de espera, 1333. Jogou no 648, ingressa Juliette, a retaguarda do tráfego da companhia, para o portão 01, aeronave início de táxi. Gente, Juliette para o portão 1, no gol, no 648. 209, time controle 1208. 1208, correto. Comando, estão esperando o balizador aqui, espera. Gente, 1 minuto. Marquei a cordeira, autorizado o cruzamento do eixo da 10, reporte na final da 17. Autorizado o cruzamento 10, recuperado final. Salvador, uma boa tarde, com 333 chegando no ponto de espera da 1-0. 1-3-3-3, ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, com 333. Ataque para o 2-2-0, pelo Dael Leda. 2-2-0, Dael Leda, grato. 737 da Gol, que está taxiando para o portão 01. 4, sente, o tráfico está mantendo 090, desça para 5.500 pés. Desça para 1-0-0. 1-0-0, tá? Passa a retaguarda do aeronave da Avianca. Aproveu o voo no 807. Voo no 807, vai descer até 2.500, vidro aeronave e visuais, manter 1.500 pés. O ajuste é 1-0-6. Desce até 2.500, estado 1-0-1-6, voo 1-8-0-7. Como é que Gregoriano, repórter nacional da 197. Zona 54, isso até 090. 090, 354. Zona 333, autorizada a decolagem de pistão no 0, vento no 60 graus, 069. Autorizado a decolagem, dono 0, bom 333. Mike Eco Delta, final da 167, da Sete. Mike Eco Delta, já ficou avistado, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 069. Mike Eco Delta, na pista 17. Corrigindo pista 17, vento 160 graus, 069. Chamou o solo, transmissão ininteligível. Oxenã 6327, uma informação Serra. Veio 1807, F2000. A costa descida para 2. Guardando 1807. 735, já pode ir lá no pista. Aqui é a Codelta no solo aos 1-3, autorizado ingresso no parte 4, pode ir no pista. Minha 327, foi feito alguma CHG de nível? Não, negativo, se não foi feito, senhor, aceito nível 240. Gente, o senhor quer que eu coordene com o centro, o nível 180? Se for possível, sim. Tem ativa no 2-6-0. 251-260-4065. Do 1807, isso é para 2-6, aviso no 0, no meio, repórter estabilizado. É para 2-6, resultado 66, vai estar estabilizado no 807. 1-4, chame, contrai 1-208. 208, bom, 333, obrigado, boa tarde. Alvo Cris, que chame torre, 1-8, do final meia. Controle, o Papa Romeo, Índia November Alpha, passando através de Paripe, na proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte rotatório, visual com campo. Reporta rotatório, visual com campo, Índia November Alpha. 3154, vamos manter a cruz 055, pode ver sua marca. É 3154, tem foto, quanto velho na terra proa? 4, sim, já está. Após, acima navegação na Prodipap. Controle, uma boa tarde, com 333, passa 4.500 pés na saída dela. Com 1-3-3-3, contato abaixo, preparou 360, saída da El, Leda Bridge. Tá sendo 360, da El, Leda Bridge, com 333. 240. 333. Escute a informação, senhor. Gente, vai preparar da Euleda, nível 240, obrigado. Ano 807, chamei a torre, 1-8 de Flameia. 186, ano 807. Trip 9962, voe direto em Ilhéus. Ilhéus, 9962. Pode vazar no 3154? É no 3154, faz uma navegação após a formação em Ipap. O azul desviando à esquerda, próximo à maré. Voo 4462, me informa a proa e por quantas milhas vai entrar o trio? 020 e vai manter por 6 milhas. Gente, Azul 4462, após o trio, é sua navegação na proa de Itaque. Voo Itaque, 4462. Foi direto leu. Bola da 110 com curva direita, transpone 5103, controle 1208, né, 6327. Contingimento correto, reporta pronto no 026327. 6327. Voo no 649, pronto, corta. Copia no 649. No 649, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, o nível autorizado é 240. Realiza o perfil da cidadão, o livre após direto Ilhéus. Decolando a pista no zero, primeira curva direita, aciona o código 5066, controle em 120.8. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 240, saída da Euleda, após direto Ilhéus, decola da 10, primeira curva direita, transponda 5066 e controle 1208, gol 1649. No 649, cotejamento correto, chame pronto no portão 1 do pátio 1. Ciente, no 649. Romeu Índia November Alpha, faça espera no setor 360 pela esquerda, devido a uma aeronave nacional da 190, vai ser o número 2 para a aproximação da 17. Afirmativo. Azul 4462, ciente. Passatango Bravo Kiluitsky, abandono espera no setor. Autorizado aproximação, reposta na curta final. Rumo sudoeste, subindo para o nível. Passando nível 145 para 220, é um trip até 172. Capture 1333. São na final da 17, porte a 3 milhas. Papa Romeo de November Alpha, mantendo a separação com a aeronave à sua frente. Charlie 150, mantendo mil pés. Está ciente do tráfego do Papa Tango Bravo de Luiz, que vai prosseguir com o prova da rotatória. Após final, reporta na terceira milha de November Alpha. SP9962, chame centro Recife, 126.0, alternativa 125.1. 07, no solo 19, líquidos para a direita, chame solo 1219. Para a direita, 1219. Solo Salvador, boa tarde, 1807, retorno 2. 1807, táxi Alfa, porta Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 1807. Salve Salvador, boa tarde, o trip 5627, cliente da Sierra. 5627, escute a informação, a Sierra confere para Aracaju, nível 190, guarde cópia. Aguardando cópia, poderia pagar a saída prevista? Prepara Puca, Puca Aracaju, Puca Caju, trip 5627. Puca Caju, aguardando cópia. Eu e Índia November Alfa, autorizado descer para mil pés. Autorizado no mil pés, Índia November Alfa. Ajuste 1-0-6, autorizado final LS, após estabilizado. 1-0-6-2000, chão estabilizado, azul 4462. 9-0, realiza o perfil da saída Puca, Jamo, após DCT Aracaju. Puca, Jamo, DCT. Decolada a pista 1-0, primeira curva à sua esquerda, aciona o código 5115, controle 120.8. Autorizada Aracaju, nível 180, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, DCT após. Transponder 5115, controle 120.8. Bravo, que Luiz, que no solo aos 22, condições de fazer o backtrack agilizado, pois temos uma aeronave vindo para o final da 1-7. 1-8-0-7, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette 09, 1-8-0-7. 154, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento no 60 graus, 07 nós. Ele pousa no pista 1-0, tá, 3154. Passou Romeu Índia November Alpha, faça um 360 pela esquerda devido a uma aeronave na final da 1-0 passando externo. Na frente do tráfego, vai iniciar o 360, Índia November Alpha. Estou na frequência livre, bravo que o uísque. E o Índia November Alpha está visual com o tráfego de Nacional 1-0, continua mais um 360 pela esquerda. Afirmo, mais um 360 pela esquerda, agora instruções para pouso. Ok, aguardo instruções, Índia November Alpha. No ILS com a pista 1-0 à vista, azul 4462. Azul 4462, complete a preparação final, chame torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, pegado. E Salvador, azul 4462 na final. Azul 4462, continua a aproximação e postamente fosse baixar de travado. Calma. A Embraer só tem condições de agilizar o seu pouso. Nós temos uma aeronave agora da Embraer, da Azul, a 2 milhas do estado. Afirmativo, está agilizando o Índia November Alpha. 91 na chegada da Amanda, está para o 060. 060 na Amanda. Vento no 50 grau, 07 nós. Autorizado o pouso 1-7, Índia November Alpha. Batista 1-8-0 para o 1-5-0. 1-9-2, chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari, o Santos 3-1-9-2. Azul 4462, continua a aproximação, agora de pista livre. Azul 4462, informa o tráfego. Com o Thiago 150 se aproximando agora na final da 1790 e fica com seu pouso. Ciente. Autorizado, pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós, que negar no 0 no 6. Gente, livre pouso na 10, azul 4462. Sua 3154, procede na escuta. Já da Vemiral, fundo solo S26, autorizado backtrack, ingresso no parte 4, parte girando pista. Toyota 3154, prossegue via Alfa, reportante da Juliette, né? Então, 3154, chame só 1219. Positivo. Toyota 3154, acesso. Os 154, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Cortará. Fecha-se na frequência livre. Juliette, 3154, ingresso Juliette, seu portão 1-0. Portão 10, 3154. 07, frequência livre, para guardar. 7. São Salvador, boa tarde, 4462, zona Alfa. 4462, ingressa Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 4462. Sala 2733, é o controle Salvador. Boa tarde, Web 5729. Web 5729, atendeu a chegada Golf, desça para o 070, reduza para 2509. Gente, vamos reduzir para 259, descendo para o 70. Havia sido solicitado high speed pelo centro. Bonas 491. Pode voar bom que o pelou o Web 5729. 3, vamos manter a chegada. Vem manter. 3. Juliette pro 03, 4462. Zulu 2, descending level 190. Hotel 321, bom for arrival, descend to Hotel 080. Descend level 80, bom for arrival, Hotel 02. Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, via permissivo 58. Decola 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decima 8 e aciona 5117 no transponder. Ok, autorizado. Recife nível 350, pela Open Whisky 58, decola pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca Caju, controle 208, aciona 5-1-1-7, Oceané 6-1-4-2. Correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento azul 6-1-4-2. Chama na. Chama na final. Salvador, Web 5729. Web 5729, prossiga. Pode passar a bomba acima de uma centena? Web 5729, está torcendo. Certo. 5491, informa o tempo nessa posição de 1 hora, 4 milhas. É o Charge 208, mantendo 050, rumo nordeste. Jet 5491. Desça para 2000, triplo 5491 com referências. Triplo 5491, desça para 2000, ajuste 906, autorizado final LS, aposta estabilizado. 2000, como ele disse, já está estabilizado em LS, triplo 5491. Dá 3192, desça para 3000, ajuste 906. 906, 3000, desça 3192. Web 5729, desça até os 4000, ajuste 906. 4.016, vai para 5729. Portugal 21, descend to flight level 050. Descend to level 50, Epsilon 01. Na final para o Graiel, Guardião 07. Guardião 07, está com o avistado, autorizado por uma parte do Graiel, vento no 50 grau 07 nós. Reporte no solo controlado. Muito boa tarde, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, centro da Sierra. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, chegada Bonf, desce para o 060. Bonf, Tango Zulu. Gostaria 2733, na escuta do controle, Salvador.